A melhor frequência. Difusora Regional AM. Você ouve ZYJ 240, AM 590, Rádio Difusora, Cruzeiro do Oeste. Estúdios na Rua Paraná, 650, Cruzeiro do Oeste, Paraná. Difusora Regional, a marca da liderança. Direção-geral, Danilo Nascimento Medeiros e Walter Pereira da Rocha. Todo fandango tem peão, todo fandango tem guria. Mas só quando se abre a cordiona é que a sala se tapa de alegria, meu companheiro. É 4 horas em ponto, marcando aqui o nosso digital e está começando Mais Verde, o programa Sertanejão da Tarde. É a partir de agora só moda boa sertaneja, dicas de economia e informações também para você. Vamos juntos até as 17h40. É, marcando aqui na nossa programação Sertanejão da Tarde. Eu agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo alimento que nos sustenta, pelo teto que nos abriga, pelo sol, pela chuva, né? Por tudo de bom que Deus tem nos proporcionado. Graças a Ele, estamos vivos juntos para mais um programa Sertanejão da Tarde. Aqui tem shot, tem vaneira, tem rancheira, tem rastapé, tem só moda boa, né? É, tô chegando pedindo licença para ficar pertinho de você através das ondas do seu rádio. Tudo bem por aí? Grande abraço, viu? Obrigado pela sintonia. Tá começando o Sertanejão desta tarde de terça-feira. Por aqui o seu Sertanejão da Tarde, tô chegando para ficar com você até as 17h40. Eu, Luiz Gimenez, e você juntos numa só sintonia. Estamos trabalhando, construindo a maior potência em rádio FM da região noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, de Cruzeiro do Oeste, para o mundo. Para o mundo. Aguardem. Difusora de Cruzeiro do Oeste para o mundo. Programa Milton Veiga, vamos juntos até às 16 horas. Quero mandar um grande abraço a todos vocês aí que estão nos bares, nos restaurantes, nas lanchonetes, nos postos de gasolina de nossa cidade e da região. curtindo o programa aí, trabalhando e curtindo o programa. Um grande abraço a todos vocês. Minhas amigas pedicure, manicure, estão aí curtindo o programa. Um grande abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde também aos meus amigos garis, minhas amigas garis. Deixa eu ver os coletores também curtindo o programa aí. Um grande abraço para vocês. Obrigadão pelo carinho da audiência. Minhas amigas diaristas, boa tarde, tudo bem? Como é que vai vocês? Minhas amigas empregadas domésticas, minhas amiguinhas enfermeiras, as cuidadoras e cuidadores de idosos aí, né? Um grande abraço a todos vocês. Obrigadão pelo carinho da audiência. É a marca da liderança, Difusora Regional 590. É o programa Milton Veiga levando muita paz, muito amor e muito carinho até o seu rádio. Oi, Arminda, tudo bem? Depois do susto, tá tudo bem, né? Tudo bem. Natal, um grande abraço pra você. Ótima recuperação aí, Natal. Grande abraço pra você. Fé em Deus e pé na tábua. Ricardo ali, o escritório perfeito também, curtindo o programa. Meu amigo Macé, um grande abraço. Obrigado pela audiência aí. A rapaziada e as meninas aí do escritório perfeito, trabalhando e curtindo o programa. É o melhor do sertanejo universitário aqui no seu rádio. Olha, meus amigos, minhas amigas, Lages Oeste, do nosso amigo Emerson. Ferragens para construção e cimento, telha ondulada de fibra de cimento de diversos tamanhos, colunas armadas e ferros em geral. Fabricação de lajes treliças, viu? Por isso vende muito mais barato, muito mais barato. Fabricação de lajes treliças na Lages Oeste, do nosso amigo Emerson. Pregos e arames recozidos, isso e muito mais, você encontra na Lages Oeste, que está localizada na Avenida Foz do Iguaçu 397, no Jardim Sul Brasileira, no bairro Sul Brasileira, próximo ao tratamento da água da Sanepar, aqui mesmo em Cruzeiro do Oeste. Telefone 999147871 ou 99753-7349. Olha, tem a promoção lá, hein? É a coluna armada de 6 metros, 7 por 14, R$ 88, e a coluna armada 6 metros, 7 por 20, R$ 89. Lages Oeste, do nosso amigo Emerson. É o seu programa Milton Veiga, a alegria do seu rádio de todas as tardes. Vamos juntos até às 16 horas. Jorge e Matheus chega aqui no programa cantando Lance Individual. A melhor frequência. Difusora Regional AM.